Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, é uma alegria ter você nesse momento tão forte quando nós falamos: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E oferecendo a paixão de Jesus, que podemos dizer, a tempestade vem, mas eu sei que ela vai passar. Porque a tempestade sempre passa, sempre passa. Acredite, canta comigo. A tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante eu andarei, confiante eu vencerei. Diga para você: vencerei. As aflições em Jesus misericordioso. Deus provê, Ele sempre proverá. É, meus irmãos, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Sua bênção, Padre. Meu nome é Marlene, moro em Curitiba. Quero contar uma grande graça que aconteceu comigo e meu esposo. Nós somos casados há 17 anos e eu não podia ter filhos. Resolvemos, então, adotar uma criança e entramos com o processo de adoção. Passaram-se quase 4 anos, mas nós sempre com muita fé que a nossa vez ia chegar. Nas suas orações e novenas, eu sempre acompanhava e pedia a Deus por essa graça. Padre, no dia 29 de outubro, nos ligaram para buscar a nossa filha. Dia 30, ela veio para nossa casa. É o presente mais lindo que Deus podia nos dar. Ela chama-se Rita de Cássia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Nossa Senhora, por essa grande graça. Obrigada, Padre, por nos fazer persistir na oração. Fica com Deus. Tudo de bom. Que Deus abençoe sempre e continue com a sua evangelização, que faz muito bem para todos nós. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe você também, querida. Um abraço a todo o povo de Curitiba. Os bairros de Curitiba, a região metropolitana, que acompanha pela rádio Evangelizar 1060. Obrigado e Curitiba, região metropolitana, traga mais um ouvinte, divulgue, fale. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra. Hoje o texto é Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos, que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar duas pequenas moedas e disse: em verdade eu vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas a Deus o que sobrava, esta, porém, deu da sua indigência. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, o texto de hoje fala de oferta. O que é ofertar? Você escutou que Jesus não falou esmola, falou oferta. Tem diferença? Tem. No contexto, tem. Cuidado com palavras fora de contexto. Esses dias, deixa eu partilhar com você, eu presenciei uma coisa muito ruim. Uma frase que foi dita num contexto, foi tirada e foi usada numa circunstância onde ela parecia extremamente agressiva. Engraçado. Aí, estou partilhando uma experiência minha. Aquela palavra me doeu muito. Até que eu cheguei para a pessoa e partilhei. Falei: olha, eu me senti ofendido com esta frase. Aí a pessoa disse: padre, não é assim. E me contou o contexto. No contexto, a frase não era negativa. Fora do contexto, ela era ofensiva. Então, cuidado. Mesmo na interpretação da Bíblia, ou mesmo num relacionamento, viu? Quando alguém vem te contar uma coisa, vem fazer um fuxico, olha isso, filtre, contextualize. Bom, nem sei porque eu fui por esse lado, mas é importante partilhar. Hoje Jesus fala de oferta, que é diferente de esmola. Esmola é sobra. O que é que Jesus percebeu na viúva? Que ela ofertou. Ofertou o que tinha, enquanto que os outros davam o que sobrava. Então, querido filho, querida filha, a palavra de Deus me questiona e questiona você. Você tem feito da tua vida um ofertório? Você tem ofertado o teu melhor para o mundo, para o reino de Deus, para o próprio Deus? Você tem ofertado o teu melhor no casamento? Você tem ofertado o teu melhor como pai? Padre, você... Não, vale para mim. Padre, você tem ofertado o teu melhor para o povo, para a igreja? Oferta. Segunda-feira, eu gostaria de aproveitar e lembrar... Você quer me seguir pelo Twitter? O padre agora também está com o Twitter. Anote ali o endereço. Todo dia estou postando ali. twitter.com/padremanzotti. Combinado? Você que quer seguir os passos do padre, que está viajando. Estou em Curitiba, hoje eu estou em Curitiba. Mas nas viagens eu tenho postado pedindo oração. Às vezes é, às vezes nos meus momentos eu coloco lá, rezem por mim, que o padre está fazendo isso. Então é twitter.com/padremanzotti. Combinado? Se eu não tiver amor. Amor aos irmãos. Amor aos irmãos. Isso é oferta. Oferta. Amor. O amor é paciente, tudo crê. Tá escutando? Bonito, não é não? É compassivo. Não tem rancor. Não tem rancor. É, isso é oferta. Ofertar o melhor. Não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta. Tudo suporta. É dom total. É dom total. Filhos queridos, vamos para a bênção. Mas olha, amanhã eu tô aqui de volta. Às 10 horas, depois da missa, depois a hora da misericórdia. Espero você e aquele que você evangelizar, combinado? Então traga mais um ouvinte e seja fiel na hora da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos. E obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, de oferta, ofertório. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.